Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas de hoje e a gente continua, a gente prossegue a série de entrevistas sobre os 115 anos de Guaranésia. Agora no mês de setembro, exatamente no dia 16 de setembro, Guaranésia completa 115 anos. E para a gente fazer uma homenagem à nossa tão querida cidade, cada sábado a gente vai trazer aqui convidados importantes, pessoas importantes que fazem parte da história da cidade. E hoje vamos falar com os comerciantes. Convidei aqui dois dos comerciantes, tem muita história para contar. Dona Floripes Polimante e Celso Pelaquim estão aqui para conversar comigo. Vamos começar pelas damas. Tudo bem, Dona Floripes, seja muito bem-vinda mais uma vez ao programa Expresso. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Estou muito satisfeita de ter sido convidada. Espero dar um pouco de luz pro povo. Tem muita coisa para contar, né, Dona Floripes? Tenho. Tem bastante coisa. Tenho. Celso Pelaquim, pela primeira vez aqui no programa, bom dia. Bom dia. Prazer estar recebendo aqui também, viu, Celso? Igualmente. Celso também, acho que tem história boa para contar ali, né, Celso? Mais ou menos. Quanto tempo lá no comércio? Lá eu fiquei 64 anos. 64 anos? É. Mudou muito, né, o comércio. Mudou. Lá de 64 de hoje, né? Anos para hoje, né, Celso? Certo. Ô, Dona Floripes, a senhora, quanto tempo tem ali no Empório? 50 anos. 50 anos. Começou jovenzinho ali, né, Dona Floripes? Não tanto, né? Não tão jovem. Mas assim que eu me casei, eu fui para lá já com a intenção de colaborar com meu marido, né? Então eu já comecei rapidinho a trabalhar no comércio. E era muito diferente de hoje. Mas o que era diferente? O que mudou tanto assim? Muita coisa. Muita coisa. O Celso também vai concordar comigo. No começo, não tínhamos geladeira, muitas geladeiras para gelar bebida. E a cerveja era vendida assim. Uma caixa de madeira com areia. E água. Um tanto de sal. Água. E ali naquela caixa de madeira, colocava a cerveja em pezinho assim. Elas formavam o espaço. Sim. Então, quando a pessoa pedia cerveja, tirava uma frinha, colocava a outra. Uma quente no lugar. Uma quente. Então, vendia a cerveja numa temperatura amena. Não gelada, mas bem friazinha. Linguiça era em fumeiro. O que é fumeiro? Não faço. Era uma madeira na parede onde se pendurava. Salsicha também. Era assim que a gente ficava vendia. Tudo despendurado ali no empório, no armazém. Na venda, antigamente. Na venda, é. A comida. Arroz, feijão, milho. Açúcar. Era na concha. Tudo na concha lá? Assim, também era assim. Mas aí como é que a pessoa chegava e pedia que era uma concha de açúcar? Como é que não, era? Vendia por quilo. A gente pesava, mas pegava nos sacos. Os sacos enrolavam a boca, né, Celso? É. Enrolava a boca assim, do céu. E o sal, como ele corroía a concha, a gente usava chifre de boi. Para pegar o sal. Para pegar o sal. Cortava o chifre. Então não tinha nada dessas embalagens que a gente... Não, a gente fazia os saquinhos em casa. O Gê fazia também. Eu também. Eu fiz. Fazia os saquinhos em saquinho casa. Saquinho de papel, manilha. A gente comprava o papel e fazia os saquinhos. Não tinha pra comprar. Não tinha. Fazia cola, né? Já colava ali, já deixava tudo prontinho às vezes. Mas era muito, então era muito diferente. Hoje em dia, se passasse a vigilância sanitária, se existisse naquela época, era um problemão. Fechava. Por causa que ficou muito chato também hoje. O seu era do saco, mas meu era um caixote, ainda tá lá. Eu ainda tenho caixote. Eu tenho caixote também. Tinha um açúcar solto e o sal na outra ponta. E era muito diferente o contato com o povo também, não era, Celso? E tinha arroz também, então o caixote de arroz solto é aqui, bica corrida, e o açúcar aqui. O meu menino era pequeno, ele ia lá e jogava arroz no açúcar. Isso é pro vô trabalhar. Ele falava. Aí tinha que misturar tudo. Tinha que passar na peneira depois pra tirar. Que trabalho que dava esse menino, né? Ô Celso, mas daquela época o contato com os clientes também era diferente, né? Ah, era. Porque era quase que um lance meio familiar ali, não era? Era muito fiado, né? Eu trabalho no mesmo sistema. Tem os freguês bons, né? Claro. O trabalho do meu comércio não mudou. Continua do mesmo jeito? Eu ainda continuo. Inclusive, eu tenho neto do primeiro cliente. Do primeiro cliente? É. O cliente, o avô, depois o filho, agora o neto compra. Tudo com caderneta, ele leva a caderneta e eu tenho a minha. É um relacionamento de amigo. Eu até digo que eu sei o que o meu cliente gosta. Por exemplo, se ele gosta de uma linguiça assim, eu compro porque eu sei que ele vai comprar. Que ele vai comprar da senhora ali. É um relacionamento de amigo. Não é assim uma pessoa que entra uma vez ou outra. Ele vem todos os dias religiosamente. Então, o meu relacionamento ainda é aquele relacionamento de compadrio que a gente tinha no passado. De lá atrás, de 50 anos atrás. Não mudou nada, nada, nada nessa parte. Porque eu ainda continuo venda, né? E você lá, Celso? O Celso já parou faz dois anos, né, Celso? Mas até fechar, o relacionamento era o mesmo? Era o mesmo. Tinha alguns fregueses, né? Mas fui selecionando e falar a verdade. Para quando eu fechei, para dizer que eu tive prejuízo, foi dois só. Um de R$46 que eu não consegui receber de jeito nenhum. O cara é malandro, vagabundo. Não teve jeito mesmo. E um menino que comprou um quilo de linguiça, achou que o pai pagou, ficou aquilo meio incerto. Pagou, não pagou, deixa foi pra lá. Foi só dois. E todo esse tempo? Mas no fim eu cortei tudo quase. Depois você foi cortando, foi dando uma selecionada. Eu tinha só um freguês de caderneta. Mas e o freguês mais antigo que você teve lá? Você lembra, sim? Ah, mas depois mudou. Foi mudando tudo, né? Eu tenho o Benedito... Nós falamos Benedito Martins. Sim. Benedito Retratista, a gente fala. Sou dito. Ele, até o último dia, ele comprou. A senhora também tem freguês ali. A família Mian, muitos deles. Próximo ali? Próximo, né? Compra. A família do... A gente falava Guindaste, né? Aquele que trabalhava no... A família dele também compra de mim há muitos anos. E muitas outras pessoas. Mas o nosso relacionamento é de amigos. Vale a pena. Eles chegam, conversa. Tanto que eu estou sozinha e eu não fico sozinha. Nunca tá sozinha? Sempre nunca, tem alguém ali, sempre, né? Tem alguém ali conversando. E sei lá, é uma beleza. Eu sinto assim... Que é uma extensão da minha casa. Ô, Celso, você sentiu falta quando fechou lá? Até hoje. Até hoje sente falta? Compro jornal, leio jornal, assisto televisão, vou nos lugares fora, mas a gente vai, por exemplo, lá no Laércio, meu primo, toda hora aí fica chato. Vou no Toninho, meu cunhado, fazer... Pois não tem aonde fazer hora. Ficou ruim. Fica ruim, né? Mas eu fiz isso mais por causa da minha mulher, né? Ela tinha a data lá, perto da Filomena, e ela tinha uns 30 anos o desejo de fazer uma casa. Sei. Aí fizemos uma casa lá. Lá é de 5 cômodos. E a que eu tenho lá em cima é 16. Ficava muito grande. Muito pra grande vocês, pra ela. Aí mudaram pra lá e tiveram que fechar o comércio. Fechar, é. Mas eu lembro do tempo do meu pai, até que vendia por ordem. Como é que era? Ordem, era o fiscal, o administrador da fazenda. Tinha amizade com a gente e dava a ordem escrita pro meu pai para vender. Dava pro colono. E o colono chegava lá com a ordem. Mas mesmo assim, a ordem, vamos supor que era de 150 cruzeiros, ele gastava 170. O pai ainda marcava de um lado. Ficava 20 atrás. A outra vez, é. O que mais vendia naquela época? Lá atrás mesmo, quando você começou? Era o mais arroz. Era o arroz e feijão. Gente da roça comprava muito arroz, porque colhia pouco, açúcar e farinha de trigo. Era o que gerava. Era o que gerava aí. Mais. E essa modernidade. E, pode falar. Carne também, né? Carne vendia. Carne de porco. Carne Nós não matava a vaca. Mas aí como é que guardava essas carnes? Como é que aí fazia? Já, quando teve carne de porco, já tinha geladeira. Aí entrou a CEMIG, né? Porque tinha a usina daqui de. Que hoje os Páscoa que usam dela. Era a rede de empresa de mofoca, né? Não, era nossa. Era daqui. Nossa, daqui. Foi depois, daqui então. Então, tinha uma geladeira lá de quatro porta, duas embaixo, duas em cima. De vez em quando a força caía, o motor não saía e soltava a faísca. E tinha um cachorrinho lá em casa, ele ia na porta do quarto do meu pai, ranhava para ir e fazer que desligar lá que estava saindo a faísca. Já avisava, já tava avisava. Quando esquecia ela ligada, né? Já ensinava, então. Já. E lá também já tinha, né, dona Felipe, lá no Impor também já tinha geladeira para guardar as carnes lá. Não, carne eu vendo há pouco tempo, é, né? A gente trabalhava mais com recente. Seco de molhado e muita bebida. Meu marido trabalhou muito tempo com sistema de bar, né? A gente tinha o arroz, o feijão, o óleo, mas o sistema era de bar. E o movimento era muito grande, que a gente trabalhava com turma de roça, sabe? É isso que eu ia perguntar. Eu acho que o movimento maior era do pessoal que vinha da roça mesmo, era, né? Vinha, amarrava os cavalos na porta. Nossa. O meu marido começava às 5 da manhã e às vezes ia até às 11 da noite. Até às 11 da noite? Era puxado. Às vezes durante o dia descansava um pouquinho, mas muito pouco. O trabalho era bem puxado mesmo. E era o bem dia inteiro puxado. Movimento. Mas aí às 11 horas já tinha eletricidade normal, né? Não, tinha. Nós tínhamos eletricidade normal. Então aí já tinha balcão frigorífico, tudo, mas demorou um pouco. A gente demorou um pouco para adquirir. Sim. Depois deu casa, adquiriu. E o nosso comércio, que vai fazer 100 anos, né? 100 anos, 2 anos faz 100 anos. Ô, dona Floripa, a senhora, por que que até hoje a senhora está no comércio? Depois de tanto tempo aí. Fica assim, Eu vou falar para você. Eu acho que para mim virou uma, como o povo diz, virou uma cachaça. É, isso mesmo. Não é, graças a Deus, não é uma necessidade. Sim. Eu faço aquilo com muito amor. Eu tenho o maior prazer de servir meus clientes. Vou te falar, me desdobro. Quando chega alguém falando, Dona Floripa, eu queria isso assim, dá para a senhora arrumar? Eu batalho. Eu corre vou atrás. Em cima até arrumar. Mas eu tenho uma coisa interessante para contar aqui, que eu acho que o Celso deve ter alguma lembrança. Quando eu me casei, eu não tinha conhecimento de comércio, eu não entendia das coisas. Eu vi umas latas jogadas por lá e não dava bola, mas eu fui muito, assim, desatenta. Depois eu descobri que aquilo lá chamava quarta. Antes da balança, antes de existir a balança, quando meu sogro abriu, não existia balança, pelo menos alguns comércios não tinha balança. E tinha umas latas, assim, 15 litros, 10 litros, 5 litros, 2 litros, 1 litro e meio litro. Era assim que eles vendiam. Ao invés de pesar, meio litro de açúcar, meio litro de arroz. Era vendido por litro. Por litro. Eu não sabia. Se eu soubesse, eu teria guardado essas... Jogou tudo fora, tá, meu problema? Não sabia, não sabia. Jogou fora, foi pros cantos. Então, eu não conhecia. Aí, depois que o meu marido explicou que aquilo era a quarta, que era o pai dele usava antes da primeira balança. Depois veio aquela balança de prato, né? Sim, aí foi evoluindo, né? Eu ainda usei a balança de prato. Assim que eu casei, ainda usei a balança de prato. Depois passamos pra Fislesó. Agora hoje é eletrônica, né? E lá no empório do senhor também era... Eu tenho a balança de prato, mas era do meu avô, o pai da minha mãe, os Lopes. Tem lá, até eu preciso dar um trato nela, né? Comprar os pratos lá na casa das máquinas, comprar dois pratos e tem até um coisa de madeira, que põe 5 quilos, 2 quilos. A nossa tá completinha. Ó, eu vou fazer um intervalo comercial, o papo tá muito gostoso, a gente continua já essa conversa gostosa com a dona Floripa Polimante e com o Celso Pelaquim nessa série de entrevistas que estamos fazendo sobre os 115 anos de Guaranésia. Programa Expresso. Expresso. Expresso. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, rolando até às 14 horas. Daqui a pouquinho a gente vai ter que interromper esse bate-papo aqui para transmissão da propaganda eleitoral gratuita. Mas até lá tem muita história ainda para contar. E a gente estava até falando aqui no intervalo comercial, o Celso estava contando para mim como é que era vendido o leite, né? Naquela época, Celso, conta pra gente como é que era vendido o leite naquela época, uma Celso. Uma vasilha de plástico de 1 litro. Pegava no latão. Dentro do latão, já chegava latão no latão. De 50 litros. O pessoal entregava lá o latão e todo dia. Depois, quando ia esvaziando, a gente punha num latão menor, né? Pra facilitar medir no balcão. Aí foi facilitando as coisas, hoje é tudo no saquinho, tudo né? Tudo no saquinho. O que você sente mais falta daquela época, Celso? Ah, ficar lá no. Ficar lá mesmo, era o contato com as pessoas. Esperar um ou outro pra conversar, comprar. E o movimento era o dia inteiro também, né, Celso? Mas da 1 até as 3, 4 horas. Dava uma diminuída. É. E eu tinha o açougue, só que eu não abria. Precisava, eu ia, estava lá na geladeira ou no freezer, pesava e vendia. O açougue também funcionava? É, e vendia também. Eu gostava de. Gostava. O povo gostava de porco caipira por causa do toucinho, né? Sim. Quem usava cozinhar com gordura também comprava. Tinha os freguês, um de 10 quilos, outro de 15. Comprava de bastante. É, então. Quando eu matava esses porcos grandes, bom, toucinho alto. Ah, era 10 quilos para era, um. Era a festa. Já podia levar e entregar. Era uma festa, então, quando aconteceu. Engraçado isso. Que eu já sonhei lá em casa, que eu matei um porco, estava destrinchando. Vendi o toicinho, mas o porco deu 200 quilos de carne, isso nunca acontece. Só em sonho, né? Só em sonho mesmo, né? Só em sonho. Não acontecia de outro jeito. E dona Floripa, e lá, o leite era desse jeito também que era vendido? É, cheguei a vender bastante, bastante tempo, só que já tinha o saquinho plástico, a gente colocava o leite dentro do saquinho e amarrava para o cliente levar. Mas vendi muito tempo, até que entrou o embalado, né? Hoje eu vendo o embalado. Tudo embalado, né? Tudo facilitou embalado. Muito, né? Ah, melhorou muito. Hoje a gente trabalha bem menos do que a gente trabalhava. Mas era mais gostoso antigamente? Olha, eu vou falar, era muito trabalhoso, era muito trabalhoso, porque tudo você tinha que pôr a mão. A gente embalava no papel, enrolando com os dedos, não sei se era interessante, a gente aprendia a enrolar assim, e não desenrolava, um era quilo, interessante. Né? Ia torcendo. É. Porque a gente não dava conta de fazer saquinho para tanto, né? Nós tínhamos que fazer o saquinho à noite. Tinha dia que nós ficava até 11 horas, 11 e meia, colando saquinho. Porque, graças a Deus, o movimento era muito bom. Hoje tem um movimento bom, mas não é como foi. Antigamente, né? Os mercados grandes atrapalhou nós, né? Sim. A chegada dos mercados, né? Desses grandes mercados. Supermercado. É, dos supermercados acabou atrapalhando o comércio, né? Esse comércio. Mas o cliente de antigamente, ele era mais fiel, o Celso, do que o cliente de agora, 2 anos atrás? Ele era mais fiel, ele sempre estava ali todos os dias. Ah, não, aqueles que era firme com a gente. E tinha aqueles avulsos, né? Que passava ali. É, especulando, né? É, ali a proximidade do teu comércio ali com a fábrica também ajudava bastante, os funcionários da fábrica. Ia muito, era lanche, tudo era ali, né? Então ajudou, a fábrica foi bom estar ali, apesar que você chegou depois da fábrica, né? Antes, não, já tinha a fábrica, não tinha esse funcionamento que tem hoje, né? É. Por exemplo, os do escritório iam comer em casa, não comprava lanche. Mas ali tinha um movimento. E outro, era um horário só, né? Das 7 às 5, agora é 3 horários. É. Tinha que ficar aberto o tempo todo para atender todo mundo. É. Não dava conta, né, Celso? Eu acho que não daria conta. Ó, Leidiane Silva está parabenizando o Dom Floripa, você, Celso, pelo trabalho. Tem mais gente mandando mensagens aqui. É, Francisco também está dizendo que foi seu cliente já, Celso. Francisco, não colocou o sobrenome aqui, mas muito obrigado aí pela participação. Wagner também está mandando um abraço para vocês. O Luiz Passos, que é lá de Goxupé, está mandando um abraço. Que bom ouvir essas histórias. Carmen Rodrigues também está mandando um abraço. Tem aqui uma mensagem do Claudecir. Claudecir está mandando um abraço para vocês. É Anderson. Anderson e Bárbara também estão mandando um abraço para vocês aqui, tá dizendo que já comprou muito. Só não sei se comprou dos dois, se comprou de um ou de outro. O comércio acabava sendo meio que concorrente vocês dois, porque o comércio era próximo um do outro, né? Mas você sabe que não tem essa concorrência? Não, não. Tem uma amizade. Companheirismo. Né? É. Tem o Juninho ali, que é meu. Mercado vizinho ali, né? Quantas vezes eu preciso de alguma coisa, ligo lá, ele tá pronto. Então, a gente tem um relacionamento de amigos. O Colosso ficou lá muito tempo. Supermercado Colosso. Eu e a Nelinha somos como irmãs, de tanto que somos amigas. Então, não tem... O povo fala que tem concorrência. Não tem, tem companheirismo. Quando a gente sabe que alguém é... Você entende? Sei, meio a gente avisa, não, algum freguês. Ah, tá, a gente avisa o outro comércio. É muito companheirismo, sim. Quando a gente não tem uma mercadoria, sabe que ela tem, a gente manda lá. Ah, tá. Acontece, mandava, né? Não é? Exato. Acontece, a gente tem isso também. Então, eu toda a vida tive um ponto de vista comigo. O sol nasceu para todos. eu vendo, o outro vende. Claro. Entendeu? O que eu não tenho lá, o outro pode ter, então é muito bom. Dona Floripa, nessa história toda aí, conta uma boa história no comércio da senhora lá. Você que tem muitas, né? É. Mas uma história bacana, que seja engraçado ou que seja triste, para os nossos ouvintes aqui. Ah, é muito difícil a gente analisar uma história, né? Mas... uma história que marcou a senhora. O dia a dia é muito bom. Eu falo assim de alguma coisa boa que aconteceu. Às vezes um incentivo que você dá pra pessoa trabalhar em algum lugar e dar certo, entendeu? Então, o comércio dá essa chance. Às vezes tem uma pessoa assim que tem capacidade de fazer uma coisa, mas não tem coragem. Então o comércio dá a chance de você incentivar essa pessoa. Então uma história específica é muito difícil a gente ter. Mas esse contato com as pessoas e até esse conselho acabava sendo meio que conselheiro, porque vocês todos os dias estavam ali. Então muitas pessoas se saíram bem. Eu tenho uma moça que hoje me chama de mãe, porque eu incentivei ela muito a trabalhar, a se virar na vida. E hoje ela tem casa boa. Então ela fala assim que graças ao meu incentivo. Então essas histórias acontecem sim. Muitas, muitas, muitas. E você, Celso, tem alguma história boa lá? Uma senhora chamava Dona Maria, é mãe daquele Expedito, que está lá no Laerce. Sim. Então ela falava, Expeditinho, né? Então ela falava, ô Celso, arruma um lugar pro Expeditinho. Aí eu peguei ele um dia, porque ele ficava ali no grupo, com o Estilingue, o Aristide reclamando dele. Só Aristide, outro comerciante antigo, né? Eu peguei ele, falei, ó, você vem, que eu vou te levar num lugar aí. Levei lá no Laércio. Você acredita que tá até hoje? 28 anos. 28 anos. Ai, que história bonita, né? História bonita. Então, a gente no comércio tem essas chances. Tinha, né? Hoje o comércio não oferece mais isso, né, Dona Flor? O comércio atual já não oferece mais isso. É tudo muito rápido, né? E o Laércio é mecânico, né? Sei. E muito sabido. Ah, eu conheço o Expedito, não vai dar conta. É. O Laércio pergunta as coisas pra ele agora, pode uma coisa dela. Mudou muito o comércio, esse relacionamento que tinha, né? Então, hoje de manhã, a venda tava cheia de gente, todo mundo conversando lá. Aí tava falando de eu vir aqui no rádio, né? Aí uma das perguntas que eles fizeram pra mim, das pessoas que estavam lá, qual que é a coisa mais importante que eu acho do meu comércio? Falei, é o relacionamento que eu tenho. Falei, olha aqui, ó, quanta gente aqui, todo mundo conversando, todo mundo. Já no mercado não acontece isso. Que é rápido, pega, né? Joga, sai e vai embora, né? Então, lá em casa ficam. As pessoas chegam pra comprar um pão, ficam contando história, o outro chega. Sabe da vida de todo mundo. Se sabe, até mais um pouco. Ó, bom dia, Antônio Cláudio. Olha, eu tenho 37 anos. Quando eu tinha 10 anos, adorava passar no Celso pela Kim e comprar Suspiro, Maria Mole e Piquitito de garrafinha pequena. Sem contar que aos 15 anos, a Dona Floripa foi minha professora de crisma. É a Valéria Brito. Tá mandando alô. Nossa, que delícia. Ainda tem Suspiro? Tem. Suspiro é gostoso. Você tem lá os doces picados? Tenho. Eu tenho a vitrine, tentei vender, não consegui até hoje. Olha. Aqui, ó, mais... Levei, emprestei ela pra festa, né? Lá do asilo. Festa da maçonaria. Uma moça comprou. É minha. Porque eu ia vendendo ela por 1.200, né? Falei, paga de 3 ou 4 vezes se quiser. É minha. No outro dia disse que não queria mais. Desanimou. E é do Toninho. A Andréia tá mandando aqui um alô. Bom dia, Antônio Cláudio. Meu sogro Geraldinho Ponciano, da Fazenda Ipiranga, comprou muito da Dona Floripa. A Andréia tá mandando um abraço para vocês aqui. Olha. Bom dia, Antônio Cláudio. Um forte abraço aí pro Celso, pela Kim e pra Dona Floripa. Essas pessoas são uma enciclopédia viva de Guaranésia. É o Marcelo Rosa. Marcelo é um maravilha, eu gosto bem dele. O Bruno Santos, vixe, gostava muito dos doces de Suspiro, doce de abóbora, canudo que vendia lá no Celso Pelaquim. Do Zé Fina. Muito bom. E esses doces todos não eram industrializados. Outra história interessante. Só o canudo, né? Canudo era, né? Não, canudo é a Dona Zefina. O que é? Uma espécie de indústria pequena, né? Não, tá. A Dona Zefina fazia o canudo. A Nair, mãe do Navarro, Fazia um doce de leite delicioso, grandão. Vó do Sandro assim. Navarro aqui. Isso. Vó do Sandro Navarro. Nós comprávamos muito, bem muito. Era de 100 de cada vez. Ela fazia um doce quadrado, assim, muito bonito, gostoso, um doce de leite. A dona Zefina, o canudo, e a gente comprava doce de abóbora do Nofrim Doceiro. Estamos falando da sua avó, Sandro Navarro. Do Nofrim Doceiro. Não comprei dele. O Jorginho comprava. Então era assim, não tinha, quase não tinha. Passava só um doceiro por semana de um carro vermelho chamado Bela Vista, mas era só um que passava. Agora tem dois, né? Agora tem opção. Agora tem muitos, né? A Valéria dos Santos, filha da dona Benedita Eusébio. Também está parabenizando vocês aqui. A Benedita do grupo. Mandando um abraço para vocês aqui, dizendo que também já comprou muito lá. Muito. E desses comerciantes, agora há pouco o Celso falou do senhor Aristides, que é um dos comerciantes antigos também, ficou muitos anos ali. Desses comerciantes antigos, quais que vocês se lembram dessa época e tão nativa até hoje? O João Pelicer, né? João Pelicer, né? Ainda está nativo até hoje, nesse mais antigo. Tá. Outro que eu até convidei, quero mandar um abraço para ele, deve estar ouvindo, é o Edson, né? Da farmácia. O Edson Vilas Boas, né? Mas ele falou que não poderia vir, mas mesmo assim a gente manda um abraço. Ele também conhece muito, ele ficou muito tempo. Agora tem o Jorge também, né? Do mercado. Jorge, né? Jorge João, né? Jorge. Mas aquele é bem mais novo, né? Mas já tem uns 30, 40 anos, né? 40, será que tem tudo isso? A gente tem também ali as casas Eloane, né? Muitos anos. Casa 1º de maio, né? Casa 1º de maio também, que ficou muito tempo, né? As casas Eloane é bem antiga, porque eu era menina, eu comprava aviamento pra minha mãe costurar lá. Tem muita gente aí, né? Então, o Luiz, acho que ele é filho do seu Adilino, irmão do Chicadão aqui. Sim. Ele pediu pra mandar um alô pra ele, que ele ia estar ouvindo o programa. Ouve sempre, né? Um abraço aí pro Edilino, né? Acho que é. Luiz, ele é da ONU. Luiz. Um abraço pra ele. Ele não trabalha, ele é aposentado. Eu sei que ele sempre tá ouvindo lá o programa. Grande abraço. Ele falou pra mandar um abraço. Cristina? Não. Esse é outro. Ele é o Luiz. Ele é irmão do Chicadão. E desses nossos comerciantes antigos, a gente tá esquecendo de alguém? Acho que não, né? O Sonezinho, né? Sonezinho. Do Bazar Primavera também. Décio, né? O Décio aqui do Poço. Décio. Lopes. Os Lopes, Maurício Lopes. Né? Miguel Moreno, né? Miguel Moreno, da Casa Moreno. Minquilo, né? Que desde 1924. 36. Do Albertinho lá em cima. Do Alberto Minquilo. Alberto né? Mais velho que a gente. Mais velho. Por muito tempo, né? Lá é mais velho que nós. Acho que tem muita gente, né? Que fez a história do comércio, né? Bom dia, Antônio Cláudio. Eu trabalhava na fábrica de tecidos e gastava todo o meu salário comendo paçoquinha no meio do pão e pequitito do Celso Pelatinha. E a dona Florips foi minha professora de crisma também. É o Luiz Henrique que tá mandando um abraço aqui pra vocês. Viu? Vendeu muito paçoquinha então lá, né, seu Celso? O pessoal comprava muito do Celso. Gente, infelizmente eu tenho que encerrar o bate-papo. Que pena, tem horário político para transmitir. A gente tem um horário certo, rigoroso aqui com horário político. Queria agradecer demais. Tem mais alguma coisa para falar, dona? Não, eu achei que ficou tudo certo. O doce que a gente comprava, o leite que era feito, o modo que a gente pesava, na concha. E hoje mudou demais. As cadernetas da época até hoje. No meu comércio, continua a mesma coisa. Continua na caderneta. Os amigos. Eu não considero fregueses, eu considero amigos, porque vem assim de muito tempo, né? A gente sabe os gostos deles. O que eles gostam. O que continua até hoje, daquela época, até hoje é do mesmo jeito, além da caderneta lá? De produto assim que a senhora vende, que até hoje continua do mesmo jeito, não mudou. Deixa eu ver. A senhora lembra de alguma coisa? Enquanto isso, o Celso vai se despedindo. Batata, Celso. Né? A batata é do mesmo jeito. Batata é pegada, assim. Batata, cebola. Isso não tem outro jeito. Não inventaram nada. Não, tem lugar que eles embalam, né? Mas a gente, o alho vendo solto, assim, que as pessoas escolhem. Mas já vem embalado hoje em dia. A maioria dos comércios embalam. E nós não, nós ainda vendemos. Eu esqueci de falar que fazia muita linguiça, né? A linguiça era famosa. Até a última vez que fizemos foi 110 quilos numa semana. 110 quilos numa semana, vendia terminava, muito. Tinha carne na geladeira, fazia mais no outro dia. Sim. Eu sei que fez terça, quinta e sábado. Fez 110 quilos. Foi a última vez? A última vez. Mas agora tá fácil. Se falar pra agora fazer, ela fala, não fala mais isso também. Quer saber? Então não pode nem fazer propaganda aqui, não. Né, Celso? Celso, muito obrigado. Nada, Zorda. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa Expresso, viu? Fica agradecido. Dona Floripes, mais uma vez, muito obrigado por estar presente aqui no Expresso de sábado, viu? Então, eu que fico agradecida de ser convidada. Será convidada novamente. Me sinto muito honrada e muito obrigada. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado. Parabéns. É um pouquinho da história dos 115 anos de Guaranésia. Na próxima semana a gente vai continuar essa série de entrevistas e vamos receber aqui os esportistas que fizeram a história de Guaranésia. Sebastião Vitalini e tantas outras pessoas. Então, continue ligado. Aqui no Expresso a gente vai fazer um intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem aquela interrupção para propaganda eleitoral gratuita e eu volto já.